Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Comprometido, cá estamos nós a falar sobre cerveja com os autores deste livro. Chama-se Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa. Os autores são então o Bruno Aquino e o Domingos Quaresma, convidados então destas Madragoas. Bruno, Domingos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem por aqui. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostava que se apresentassem. É a primeira vez que estão na Rádio Amália, certo? Bom dia, tudo Bruno, primeira vez, Rádio Amália. Não, a primeira vez, obviamente, a ouvir. Do carro ouço bastantes vezes, mas aqui nos vossos estúdios, sim. Muito bem, então, força, apresenta-te aí ao meu auditório para que as pessoas fiquem a conhecer-vos melhor também antes de falarmos, claro, sobre o livro. Basicamente, sou um entusiasta e um apreciador de cerveja, de boa cerveja. Há mais de 20 anos que tento beber boa cerveja e divulgar também a cultura cervejeira em Portugal. E este livro, basicamente, é o resultado final dessa procura de divulgar a cultura cervejeira e de divulgar aquilo que já tive a oportunidade de aprender, que tirei diversos cursos no estrangeiro relacionados com análise sensorial de cerveja e avaliação de cerveja, e portanto é um bocadinho de mim que também está neste livro, da minha paixão por cerveja e de todas as cervejas que já vi ao longo destes muitos anos. Bruno Aquino é um dos autores, mas também o Domingos Quaresma. Domingos, é a tua vez. Olá, tudo bem? Eu, ao contrário do Bruno, não tenho nenhum curso de cerveja. Aprendi a beber. Eu costumo dizer, gosto muito de beber, mas não gosto de beber muito, o que é diferente. Entrei nisto quase como uma aventura. Houve uma noite, estávamos os dois a falar, a beber uns copos, a falar, e a dizer, pá, a gente tem que escrever um livro sobre cerveja. E como na altura não havia nenhum, se formos os primeiros, melhor ainda. A questão é, mas a minha pergunta é, como é que não havia nenhum? Porque eu também não me lembro assim de nenhum livro... Nós, de facto, não sabemos explicar isso. Nós assumimos que estamos para aí com 2 anos de atraso. Há 2 anos que nós devíamos ter feito isto, mas também demorámos 2 anos a escrever o livro. Portanto, só agora é que ele saiu. Eu acho que a justificação é a coisa mais básica. Nós não somos um país de cerveja, somos um país de vinho. Nós não temos essa cultura da cerveja, não é? Porquê que isso acontece? Tem respostas? É um bocadinho histórico. Na Europa, se nos restringirmos só à Europa, o norte da Europa é cerveja, o sul é vinho. É assim, ponto final. Claro que cá também se bebe cerveja e no norte da Europa também se bebe vinho. Mas culturalmente, e isto tem a ver com a atenção que nós damos à cerveja, cá é muito pouca. Nós até somos consumidores de cerveja, Portugal. Temos uma penetração grande, temos consumos interessantes, mas somos muito pouco conhecedores, somos muito indiferenciados como consumidores. E é isso que nós queremos começar a mudar, é dizer que a cerveja é um mundo fantástico e fazer uma visita guiada por esse mundo. Foi isso que nós tentámos fazer. E as tuas respostas, Bruno, certamente que vais aí ao encontro do Domingos, mas gostava de ouvir também a ti a falar sobre isso, sobre essa falta de cultura da cerveja em Portugal, até porque era o assunto sobre o qual estávamos a falar antes de começarmos a gravar esta conversa. Basicamente, é como o Domingos refere, o nosso pressuposto foi mesmo de tentar passar alguma informação diferente daquela que o consumidor tem no dia-a-dia sobre cerveja. Nós, como dizemos sempre, gostamos muito de beber cerveja de forma descomprometida, portanto, numa praia, numa esplanada, beber a Imperial, é fantástico. Não obstante, a cerveja tem tantas potencialidades que é uma pena não usufruirmos disso tudo completamente. E se nós estivéssemos a pensar, por exemplo, numa cola ou numa água com gás, nós pedimos as coisas sempre por uma marca e somos muito específicos quando fazemos essa escolha. Já com a cerveja, ela está, parece que é um produto indiferenciado, basta ser loura, com espuma branca, vendo aqueles copos fininhos e fresquinha, e ficamos todos satisfeitos. Se nós explicarmos que existem mais de 100 produtores de cerveja artesanal em Portugal, se nós dissermos que já ganharam muitas medalhas internacionalmente e que são reconhecidos internacionalmente, que existem cerca de 120, 130, 150 estilos de cerveja diferentes, começamos a pensar e a perceber que podemos ir muito mais além no produto de cerveja. E a sociedade portuguesa, felizmente, começou a descobrir isso a partir do momento em que as cervejas artesanais tiveram alguma distribuição e reconhecimento no nosso mercado. Começou a partir de 2011. A primeira marca que terá tido alguma distribuição assim um pouco mais alargada foi a Sevina. E desde então têm surgido imensas marcas com muita qualidade e com as provas das notas de prova que nós fizemos também nesse livro, também foi dar a conhecer um pouco ao público português. Não só as marcas já são mais conhecidas, mas também que o crescimento é muito descentralizado e que temos grandes marcas de cerveja artesanal nos Açores, em Vila Real, Caldas da Rainha ou Évora, por exemplo. Chama-se Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa. E o que é que estamos a falar quando falamos de cerveja artesanal? Não existe uma definição precisa do que é cerveja artesanal, ok? Nem tem muito interesse escalpelizar essa definição. Uma cerveja artesanal, por norma, é uma cerveja que é feita em lotes mais pequenos, com ingredientes de melhor qualidade, mais bem trabalhados, se assim se pode dizer. E um facto muito importante é o fruto da paixão de um mestre cervejeiro. O que distingue, se calhar, o principal fator que distingue uma cerveja artesanal de uma cerveja industrial é que tem uma pessoa por trás, tem uma paixão por trás, ok? É o fruto da criatividade e do empenho de uma pessoa. E é isso que nós reconhecemos. Depois de ser, estamos a cerveja artesanal, só pode ser feita em bates de 50 litros, ou pode ser de 100, ou pode ser de 500. Essas partes mais técnicas, não é? Não interessa, quer dizer, é um bocadinho irrelevante. Se beber uma boa cerveja artesanal e uma cerveja industrial, percebe-se logo qual é a diferença. Não vale a pena estarmos preocupados com definições, porque percebe-se logo a diferença. E, portanto, nós aqui o que abordamos no livro são cervejas que nós achamos que são artesanais. Esta é a boa definição. Se me perguntar o que é uma cerveja artesanal, é aquilo que nós achamos que é uma cerveja artesanal. É tão simples quanto isso. Simples. Pronto, sim. Basicamente, também, há mercado para tudo. É preciso dizer isso. Há mercado para cervejas industriais, cervejas artesanais, cervejas pseudo-artesanais, ou que pretendem importar. Passar por é porque, não sei se isto se passa assim ou não, mas eu tenho um palpite, é que a partir do momento em que esta palavra artesanal começa a ganhar algum prestígio, digamos assim, pode ser também uma tentação usá-la de forma um bocado aleatória. Claramente, não é? Temos aqui um produto artesanal, não é? Assim, isso aconteceu muito, por exemplo, com uma palavra que é abadia. Exatamente. A palavra abadia, por exemplo, na Bélgica, antigamente fazia referência a cervejas que eram baseadas em receitas que, de um determinado mosteiro que existia e que tinha desenvolvido uma determinada receita e uma determinada cerveja. Só que depois essa palavra começou a ser tão genericamente utilizada que hoje em dia quase que já não faz sentido. Mesmo se passa, por exemplo, com umas cervejas muito famosas, são as cervejas trapistas, que são feitas para a ordem trapista, que teve que se criar uma associação para criar regras específicas e que neste momento existe um logo para cervejas realmente trapistas, porque senão tinham tanta fama que toda a gente queria ser chamada trapista. Isso aconteceu também com a palavra premium, que hoje em dia em cerveja não quer dizer rigorosamente nada. Portanto, é verdade, há que ter cuidado com o que se quer dizer artesanal, mas como o Domingos dizia, quando nós bebemos uma cerveja artesanal e quando nós conhecemos as instalações, ou quando vamos a um festival e quem está atrás do balcão não é um empregado que nunca viu os ingredientes da cerveja, mas é o próprio produtor, isso nós percebemos o que é que nós estamos a falar e, portanto, é esse mundo de aromas um bocadinho mais complexos, sabores mais destacados, aparências às vezes muito diferentes daquilo que nós estamos à espera por uma cerveja clássica que nós pretendemos abrir a mente das pessoas para começar a conhecer. Hoje falamos sobre cervejas nesta edição das Madragoas. Muitas vezes associamos o copo de vinho ao fado, mas hoje estão proibidos de beber vinho. Acompanhem esta edição das Madragoas com um copo de cerveja, uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa. Bruno Aquino e Domingos Quaresma são os autores. Gostam de fado, meus caros? Há assim alguma voz que apreciem particularmente? Gostamos, quase que é um crime um português dizer que não gosta de fado. Eu gosto muito da nova geração de fadistas e de fado, sim, gosto. Algum nome? Querem destacar algum nome? Sugeria Camané, que eu acho que tem uma voz fantástica. Camané, então vamos começar com o Camané e Bicho de Conta.

apenas o presente é infinito. Depois de Bicho de Conta, Camané, ouvimos também este infinito presente, dois temas do Camané nestas Madragoas. Falo com o Bruno Aquino e com o Domingos Quaresma a propósito deste livro. Falamos, aliás, de cerveja. É uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa. Muito bem, queria fazer-vos uma pergunta mais técnica. Quando eu estou a provar uma cerveja, quais são assim os passos para estar a prová-la da melhor maneira? Tenho um copo de cerveja, aquela coisa do vinho, não é? Cheirar, olhar. Como é que é? Como é que se prova uma cerveja? É muito similar, de facto, quando estamos a fazer uma análise sensorial a um produto, temos algumas regras que nós devemos seguir e nós expomos não só a melhor forma de servir e de apreciar cerveja, mas também os aspectos que nós nos devemos focar se quisermos pensar na cerveja um bocadinho mais a sério. E, portanto, a primeira coisa que nós costumamos analisar é o aroma e a aparência, que são as primeiras coisas que nos chamam a atenção. A aparência, vemos a cor, vemos a carbonatação, vemos a espuma, o desenvolvimento da espuma. E quando olhamos para a aparência de uma cerveja, podemos logo adivinhar o sabor? Às vezes não, há surpresas. Por exemplo, não há muito tempo vi uma cerveja loura, com espuma branca, mas depois tinha um sabor fumado muito intenso, que é algo que em cerveja fumado nós associamos a cervejas mais escuras, porque está ligada à utilização de um malte torrado, e depois é utilizada uma técnica de fumo para o defumar, e que dá assim reminiscências de bacon ou de salmão fumado, mas aquela cerveja era completamente clara, portanto às vezes temos surpresas, ou uma cerveja também clara com notas de café. Somos surpreendidos e a cerveja tem essa capacidade. Depois da aparência e do aroma, o passo seguinte é o sabor. Para muitos é o mais importante, mas é uma conjugação de facto. Uma cerveja que é muito feia no copo e que seja muito saborosa, claro que nos vai dar prazer, mas se nós conseguirmos ter tudo, ter todo o pacote, claro que é preferível. Se ir ao sabor, temos a questão do palato, ou seja, o que é que nos fica na boca, se é encorpada, se é destringente, se é quente, se é voluptuosa. E finalmente, temos uma questão que nós associamos a uma parte subjetiva da avaliação, que é a impressão geral. A impressão geral é, imaginemos que uma cerveja nos é dita que é uma stout. E, portanto, nós vamos aliar a aparência de uma stout, que em princípio será escura, os aromas de uma stout, que deve ter os maltes torrados, cereais torrados, deve ter um bocadinho de café, chocolate negro, o sabor, que repercute mais ou menos o que se sente no aroma. Mas imaginemos que eles dizem que é uma stout e é uma cerveja clara, com um lúpulo muito marcado, assim com muito amargor e muito frutada. Está completamente fora de estilo e, portanto, um avaliador profissional vai ter que classificá-la mal. Mas imaginemos que a cerveja, de facto, é muito boa. Na impressão geral, nós podemos dizer, olha, ou enganaste-te a escrever no rótulo que aquilo é uma stout, ou então não sabes o que é uma stout, ou então a receita saiu completamente ao lado. A culpa não é da cerveja. Mas parabéns, a cerveja está boa. Pois. Portanto, é uma impressão geral a dizer, podes melhorar aqui, isto está muito bom, tenha atenção, não bebas tanto antes de pôres o stout no rótulo. Há diversas formas de nós darmos o nosso feedback ao produtor e geralmente nessa parte da impressão geral é aquela que é mais subjetiva e que podemos fazê-la. Queres acrescentar alguma coisa a estes critérios de avaliação? Não, acho que está de facto completo o que o Bruno disse. Há uma característica que também tem alguma subjetividade e que nós usamos muito na avaliação de cervejas, que nunca conseguimos traduzir para português, que é a drinkability. Drinkability é a facilidade com que uma cerveja se bebe e a vontade que nos dá de a repetir. Okay? É uma coisa que nós avaliamos muito em cerveja, é completamente subjetivo. Embora seja possível, em cervejas diferentes, de estilos diferentes, avaliar esta drinkability. Tem muito a ver com a nossa experiência de avaliadores de cerveja e com o gosto que temos em beber uma cerveja. Esta drinkability é uma coisa que se usa muito também para avaliar globalmente as cervejas. Há uma questão, mesmo quando as pessoas, quando são duas pessoas que não sabem nada de cerveja, são dois leigos, mas há aquele mito de que é como se houvesse uma espécie de disputa, por assim dizer, entre a cerveja, como é que se bebe a cerveja, quente ou gelada ou fria, porque os belgas bebem a cerveja quente, há essa ideia. Não sei se isto são mitos, não, mas é uma coisa que quando alguém começa assim a falar de cerveja, às vezes há esta conversa? Isto corresponde à verdade? Como é que, qual é que é então a temperatura ideal para a cerveja? Não existe uma temperatura ideal para a cerveja, porque a gama de cervejas, de estilos de cerveja, é muito alargada e existe uma gama de temperaturas, de variação de temperaturas, que é um bocadinho mais aconselhada a cada estilo. Okay? Isto é a regra geral. Depende sempre muito da cerveja. Depende do estilo de cerveja. Há aqui duas ou três regras. Okay? Aquela nossa ideia da cerveja estupidamente gelada, essa está errada. Isso já não é um mito. Isso é uma ideia errada. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Nós costumamos dizer, e dizemos isso no livro, a única cerveja que se pode beber estupidamente gelada é a cerveja má. Okay? Porquê? Porque o ser estupidamente gelada congela-nos, entre aspas, as papilas gustativas. E, portanto, nós não somos capazes de apreciar o sabor da cerveja. Se ela não tiver muito sabor, de facto, não há muito a perder. Mas se for uma boa cerveja, é pena estragá-la assim. Okay? Portanto, a gama de temperaturas começa acima do estupidamente gelado, que não se deve beber. Okay? E depois vai por aí acima, 5, 10, 15... Há cervejas que a 20 graus podem ser aprazíveis, ok? Tem a ver com as características da cerveja. Mas nunca se bebe uma cerveja mesmo quente, o máximo à temperatura ambiente, ou mesmo o caso de uma cerveja servir-se quente? Existem, de facto, são cervejas muito específicas, mas eu, por exemplo, em casa já o fiz porque aquela cerveja aconselhava a fazê-lo. Pôr uma cerveja num tacho, ligar o lume e aquecê-la e bê-la algo quente. É uma cerveja muito específica, era uma cerveja, uma Glückrieg, e que tem notas de especiarias e tem notas assim de cereja, que quase que faz levar o Glühwein. Portanto, isto é uma Glückrieg, é uma cerveja de cereja que quase tenta emular aquilo que será um Glühwein. E, portanto, é um caso específico, a maior parte das cervejas são, de facto, para ser bebidas a temperaturas mais baixas, entre 4, 5, 13 graus, preferencialmente, mas depende um bocadinho do gosto das pessoas. Por exemplo, quando estamos a beber uma Imperial Stout, que é um estilo de cerveja, há pessoas que gostam de começar a beber a 7 graus, um bocadinho fria, mas depois, como está muito tempo no copo, é uma cerveja que geralmente tem um elevado teor álcool, tem cerca de 12, 13 graus, 11, as pessoas gostam de deixá-la evoluir no copo, aquecendo, e depois vão experienciando diferentes gamas de temperatura. Aos 7 sabiam assim, aos 10 graus está-me a saber já um bocadinho diferente, aos 13 é que já começa a desenvolver-se todos os aromas e sabores. Portanto, varia um bocadinho. Eu, por exemplo, eu gosto de começar as Imperial Stout já um bocadinho mais acima. Eu gosto de começá-la já com 10 graus, 11 graus, 12 graus, porque também, no meu caso, ela não está muito tempo no copo. E os graus do álcool, da cerveja, varia ali? Nós estamos habituados a uma cerveja, aí mais ou menos nos, corrijam-me se estiver enganado, mas aquela cerveja, as comerciais... 5 graus. 5,5. Mas até, qual é que é o máximo de graus de uma cerveja? O mercado da cerveja tem evoluído muito nos últimos anos, internacionalmente, e Portugal também, felizmente. E, portanto, está muito na moda agora termos uma coisa que nós chamamos as session beer, ou seja, são cervejas com muito aroma e muito sabor, ainda assim, mas com um teor de álcool relativamente baixo, permitindo estar, por exemplo, uma tarde longa a beber cerveja sem sairmos de lá necessariamente de gatas. Mas depois, sim, as cervejas comerciais... E aí estás a falar mais baixo do que os 5 ou não? Sim, 2 graus e meio, 3 e meio. Depois temos as mais que nossas conhecidas, cervejas mais comerciais, que geralmente andam por volta de 4,8, 5, 5,5, mas a indústria de cerveja, de facto, e a cerveja, apesar de ter tradição, é um mercado muito inovador. Portanto, tem-se experienciado muitos novos ingredientes, muitas novas técnicas, muitas novas leveduras, e isso faz com que também surjam diferentes aspectos e características numa cerveja. E, portanto, existem muitas cervejas no mercado português, nacionais, com 13 graus de álcool, ou seja, equivalente a um vinho, mas já existem cervejas com 17, com 19... Qual é que foi o máximo que beberam? O máximo que eu bebi foi com 53% de álcool. Não, é uma técnica, de facto, lá está, é quase como se fosse um destilado, ou congela-se água. Mas não deixa de ser cerveja. A base é sempre uma cerveja. A base é uma cerveja, claro. O que nós dizemos, os ingredientes base da cerveja, é que ele teve água, teve um cereal, malte, de cevada, provavelmente, lúpulo e depois uma levedura. Depois, por diversas técnicas, consegue-se ir aumentando gradativamente o teor do álcool. Não é obviamente uma cerveja para beber à caneca, não aconselho, sinceramente, mas é uma experiência e aconselho as pessoas, se tiverem curiosidade, se calhar não ir à cerveja de 53% de álcool, mas cervejas com 17% fazerem uma experiência, que vão ver que está lá muito aroma, está muito sabor, está muita complexidade. E é apenas mais um exemplo de como é tão abrangente é o mundo da cerveja artesanal. Estamos a falar de cerveja artesanal, uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa com o Bruno Aquino e o Domingos Quaresma. Vamos temperando também esta conversa com alguns fados. Agora, há bocadinho, o Domingos escolheu a voz do Camané. É a vez do Bruno. Sugeriste a Mísia? Mísia, sim, gosto muito da, não só... produz uma expressão, mas tudo package que a Mísia traz, mas também muita voz dela e das escolhas que ela faz em termos de um fado, diria se calhar com umas características mais modernas, diferentes daquele. E ela foi de facto a certa altura e há 20 anos ou mais mesmo, a Mísia começou de facto a testar alguns limites do fado e vamos ouvi-la com este, vamos começar com este fado Amália. Fosse o teu nome, ai Amália, acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular. Quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me o fado. Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor, Amália, sem amor não rima, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer, Amália chora a cantar. Amália, disse-te alguém com ternura, Amália da mais bonita maneira. E tu, toda coração, julgaste ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andaste sempre à procura, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com a na voz. Lisboa, Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com a namor. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Depois do Fado Amália, de novo Mísia, neste caso Lisboa, não sejas francesa, uma versão ao vivo. A Mísia a passar também por aqui nestas Madragoas em que conversamos sobre cerveja, neste caso sobre este livro editado pela Casa das Letras, chama-se Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa. Os autores são o Bruno Aquino e o Domingos Quaresma. E qual a ligação que vocês aqui fazem, se é que fazem, entre a cerveja e a gastronomia? O que é que nós podemos comer com uma boa cerveja? Claro que aí, suponho que a resposta parte sempre da mesma frase, não é? Depende da cerveja. Depende da cerveja, depende da comida e depende do que nós gostarmos de combinar. A cerveja tem duas relações fortes com a gastronomia. Uma é usar cerveja para confeccionar os pratos, como fazemos, sim, habitualmente. Lá está, somos um país de vinho, nós fazemos com vinho. E isso pode-se fazer com cerveja. Nós é que ainda fazemos pouco. Mas toda a gente conhece o bife à café que tem molho de cerveja. Uhum. Nós quase não concebemos fazer um bife com molho de vinho, mas com molho de cerveja é perfeitamente natural. Isso acontece para muitos outros pratos. Há muitos outros pratos que são que ganham muito em ser confeccionados com cerveja. Nós damos no livro 6 receitas que foram desenvolvidas especificamente por um chefe para este livro. E o livro, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, o livro que tem também belíssimas fotografias. Portanto, os parabéns ao Mário Ambrósio, que foi o fotógrafo que trabalhou connosco. É uma parte importante e o, sim, livro visualmente também é muito bonito. Obrigado pelo elogio, redirecionado para o Mário Ambrósio. Muito bem, continua. A segunda relação que a cerveja tem com a gastronomia é o que estava a falar do acompanhamento. Qual é a cerveja que acompanha a comida? Ou, ao contrário, qual é a comida que acompanha a cerveja, se nós escolhemos primeiro a cerveja? E aqui existem, digamos, talvez duas regras. Uma que é da complementaridade. Eu escolher uma cerveja que, de alguma forma, complemente o que eu estou a comer. Uma stout com notas de café para acompanhar um bolo de chocolate, por exemplo, porque fica bem, ou eu gosto particularmente da combinação café-chocolate. E nós nunca associamos a cerveja assim com um doce, não é? A acompanhar um doce, infelizmente. Mas as cervejas, sobretudo cervejas mais escuras, têm notas muito interessantes de especiarias, de torrados, de cafés, de chocolates, de noz-moscada, de frutos secos, de ameixa, o que for, que são excelentes combinações com sobremesas, com doces. São, se calhar, muito fortes para comida, mas são excelentes para sobremesas. Portanto, esta é a primeira opção de combinação, que é a complementaridade. A segunda opção é o contraste, que é eu usar a cerveja para, de alguma forma, me cortar ou quase que entrar em choque com o que eu estou a comer. Uma sour, que é uma cerveja agreste, quase, para acompanhar um prato com gordura, por exemplo, um peito de pato, certo? E, portanto, este contraste pode funcionar bem. Mas isto são dois princípios gerais. O que se faz, o que de facto manda, é o nosso gosto pessoal. Diz-me aí uma coisa que tu aprecias, assim, uma combinação que tu aprecias particularmente entre um prato e uma cerveja. Eu gosto muito de combinar cerveja com doces. Ok, já tinhas dito. E, portanto, esta combinação eu acho que funciona muito bem. Outro tipo de cervejas que eu gosto muito, e porque tem um historial muito importante na história da cerveja, são cervejas belgas. E, portanto, eu acho que cervejas belgas são cervejas complexas, com sabores intensos, com um grau alcoólico já um bocadinho acima da média. Gosto particularmente de cervejas belgas com carne grelhada, por exemplo. Mas é um gosto pessoal meu. E do Bruno? Existem inúmeras combinações, como nós também tentámos expor um bocadinho no livro, deixando sempre ao gosto das pessoas experimentarem. A experimentação é, de facto, o principal para descobrir o que é que vai bem com o quê no seu gosto pessoal. Eu, por exemplo, eu lembro-me que há alguns anos atrás fiz uma palestra na Figueira da Foz e nós fizemos um exercício que era escolher os melhores queijos portugueses, escolher grandes vinhos portugueses e escolher cervejas. Infelizmente, na altura, não eram portuguesas, porque o mercado nacional só começou, como disse, a arrancar verdadeiramente a partir de 2011, mas escolhi grandes cervejas internacionais para emparelhar com queijos. Então, foram convidadas as pessoas experimentaram determinados queijos, Rabassal, queijo da Ilha, queijo Serra, com grandes vinhos portugueses e com cervejas internacionais. E, verdadeiramente, houve pessoas que no final, e não era para eu estar lá, as pessoas sabiam que eu estava lá pelo lado da cerveja, portanto podia ser um pouco de condescendência e tentar dizer que sim, sim, é bom, mas não, verdadeiramente eu fiquei convicto que mais de metade das pessoas que estavam ali acharam que em determinadas situações a cerveja acompanhava melhor um determinado tipo de queijo, okay, do que necessariamente o vinho. Obviamente que o vinho será sempre uma parelha magnífica para queijos, mas eu convido as pessoas a comprarem dois ou três bons queijos, eventualmente verem algumas das nossas sugestões do livro ou pesquisarem na internet que tipo de cerveja é que pode adequar-se a um determinado tipo de queijo e experimentarem. É uma experiência, garanto-vos, que é inolvidável e, portanto, eu com queijos é sempre... escolho quase sempre cerveja para acompanhar, acho que é uma combinação perfeita. Como o Domingos estava a dizer. Por exemplo, qual é que é a característica de uma cerveja para acompanhar um queijo da Serra? Basicamente a cerveja tem algumas qualidades que na maioria dos vinhos, por exemplo, não existem. Cerveja tem uma carbonatação, pronto, que encontramos eventualmente nos vinhos verdes, mas a carbonatação da cerveja, tal como o lúpulo, permitem nós limparmos e refrescarmos o nosso palato. Portanto, o queijo serra é um queijo muito intenso, e, portanto, se nós comemos 2, 3, 4 colheradas com umas bolachas de queijo serra, o palato vai ficando ligeiramente cansado. O que é que a carbonatação, o lúpulo e outras características inerentes à cerveja permitem? Permitem que nós limpemos os resíduos, ficam colados na nossa língua, nas bochechas, no céu da boca. E quando nós formos meter, imaginemos, nova garfada, nova colherada de queijo serra à boca, é como se fosse a primeira. O palato ficou bastante mais limpo. Algo que o vinho tinto, mesmo os vinhos maduros, não tanto se calhar os vinhos verdes, não têm essa capacidade porque são mais estruturados, são mais encorpados. Não quer dizer que, perante aquelas regras que o Domingo definiu, de complementaridade ou de contraste, o vinho pode ir muito bem, e vai muito bem certamente, com um queijo serra, eu adoro. Se tivéssemos aqui agora, ou, aliás, no final do programa podemos ir ver se está algum espaço aberto para nós experimentarmos isso. Mas, genericamente, a cerveja tem características intrínsecas que lhe permitem com pratos gordurosos, com pratos muito simples, por exemplo, a cerveja é uma ótima companhia para uma salada, para um peixe grelhado, para marisco. Cervejas simples, com pratos simples. Para um prato muito complexo, uma chanfana, uma cabidela, existem cervejas também que vão emparelhar com esse tipo de prato, sempre numa ótica de nós podemos limpar aqui este palato, podemos tornar isto tudo muito mais leve, ou então associar sabores de um prato com o sabor. E é importante que as pessoas deixem de lado algum tipo de preconceitos, porque a ignorância por vezes faz com que nós olhemos para as coisas e quase que nos cause um choque no cérebro, porque quando falaste em cerveja e queijo ao mesmo tempo, eu só pensava em vinho. É o hábito, não é? Mas de facto, experimentem, e há aqui certamente ótimas sugestões neste livro, Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa. Estamos a chegar ao fim desta conversa. Eu queria perguntar-vos nesta reta final, quais são assim as que vocês dão várias sugestões de cervejas portuguesas no final do livro, não sei se querem destacar alguma delas, se sentem confortáveis com isso ou não, são várias, mas eu gostava de, certamente muito diferentes umas das outras, mas há alguma característica que possa distinguir estas cervejas portuguesas que começam agora a aparecer com mais qualidade? A característica que pode distingui-las é que são muito boas. Okay. É essa a distinção. O que nós tentámos fazer, nós provámos 150 cervejas atualmente existentes em Portugal. E dessas 150 que provámos e avaliámos estruturadamente e que classificámos numericamente, escolhemos as 50 melhores e escolhemos 15 que são a nossa sugestão, só porque nos apeteceu. Sem outra justificação, okay? Não são as melhores, não são as piores, são cervejas que têm algo de diferente em que nós dizemos, experimentem esta cerveja, se faz favor. É uma sugestão nossa. Portanto, todas essas que aí estão, nós gostamos muito. Se eu escolhesse uma, pela surpresa só, é a nossa primeira sugestão, das 15 sugestões, a que ficou em primeiro lugar, que é uma cerveja da Dois Corvos, que é uma cervejeira de Lisboa, uma Plum Smuggler, que se chama, e que eu achei fantástica. Okay? As notas de sabores e de aromas que são capazes de se encontrar numa cerveja destas é magnífico, é magnífico. Isto é a melhor companhia para uma noite. Se eu pudesse fazer uma só sugestão, sugeria a toda a gente, beba uma cerveja desta. Se calhar não é a cerveja mais fácil para entrar no mundo da cerveja artesanal, porque é um baque enorme. É tirar a carta de condução e começar a guiar um Ferrari. Mas experimentem, vão com cuidadinho com o Ferrari, mas experimentem para ver até onde é que uma cerveja artesanal pode ir. Queres também deixar uma sugestão, Bruno? É difícil, sinceramente, porque para além de todos esses cervejeiros serem nossos amigos, como o Domingos estava a dizer, fomos 5 avaliadores diferentes a fazer provas cegas dessas cervejas e, portanto, eventualmente a que está em primeiro lugar pode ter sido a minha terceira, mas depois na média claro. Ficou em primeiro. O que eu gostaria de destacar é que nós temos, se calhar, mais de 100 produtores de cerveja artesanal neste momento em Portugal e uma coisa que me deixou muito feliz foi a qualidade genérica da maioria das cervejas e a distribuição. Isso é muito giro porque nós, se calhar, pensamos só no mercado. Habitualmente o país é Lisboa, Porto e um bocadinho arredores. Não, nós tivemos cervejas com muita qualidade dos Açores, tivemos cervejas com muita qualidade das Caldas da Rainha, da Vintes, é uma cerveja fantástica que é a Lupum. Tivemos coisas fantásticas do interior, do litoral e, portanto, eu convido as pessoas a pegarem no livro, verem duas ou três cervejas que possam, pela nossa descrição, achar que vão gostar porque têm sabores frutados ou porque lembram chocolate e experimentem. E como o Domingos disse, se calhar inicialmente vai ser um choque porque vão perceber que cerveja pode ter uma coisa que é estranhíssima, que é aroma e sabor. Tenham muito. E depois façam a evolução a partir daí. Querem voltar à famosa Imperial? Por favor, façam. Eu também faço muito regularmente. Mas se conseguirem começar a olhar para a cerveja de uma maneira diferente, nós agradecemos e os produtores nacionais, pelo esforço que eles também têm feito, também agradecem. E essas duas experiências, no fundo, podem ser abraçadas. Uma simples Imperial num café pode, de facto, saber muito bem. E depois, certamente. E também estas sugestões que deixam aqui neste livro, Bruno Aquino e Domingos Quaresma, convidados desta noite nas Madragoas, aconselhamos então, fica como sugestão desta noite, no programa, uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa, um livro muito bonito, cheio de conteúdo, editado pela Casa das Letras. Meus caros, muito obrigado. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, está tudo dito. Acho que conseguimos dizer quase tudo. Acho que ficaram aqui umas boas pistas para cerveja. A leitura. Exatamente, experimentar. Se puder resumir isto tudo numa palavra só, experimentem. Experimentem também a voz da Mísia, também por vezes como uma boa cerveja, primeiro estranha-se, depois entranha-se, apesar de ter sido um slogan para a Coca-Cola. Certamente, porque a Mísia fez muita experimentação também. E os nossos cervejeiros também o fazem. Muito bem, então terminamos com a Mísia e esta rapsódia dos três poetas. As Madragoas regressam amanhã e é pena não podermos brindar agora aqui com uma boa cerveja neste final de programa. Espero que tenha acompanhado aí esta edição das Madragoas a beber uma cerveja em vez do habitual vinho, ok? Até amanhã e um forte abraço. Levo ao ombro as esquinas, trago varandas no peito. Levo ao ombro as esquinas, trago varandas no peito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. Andava a lua nos céus com o seu bando de estrelas pelo chão em desalinho. Vinha longe a madrugada, os veludos pareciam mais de sangue e de vinho. Vinha longe a madrugada e os veludos pareciam ondas de sangue e de vinho. Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era lei. Para atingir faltou-me golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Para atingir faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Voltei dentro de mim, milagres uivos castelos. Voltei dentro de mim, milagres uivos castelos. Altas torres de marfim, forças de luz pesadelos. Voltei dentro de mim, altas torres de marfim, forças de luz pesadelos. Voltei dentro de mim. Chamaste-me tua vida.